lavei, uma barquinha, lavei, din, bem, na barquinha de Belém, din, bem, na barquinha de Belém. Senhor barqueiro, quem leva aí? Senhor barqueiro, quem leva aí? Pão, din, na barquinha de Aladim. Pão, din, na barquinha de Aladim. Levo a cativa de uma só vez. Levo a cativa de uma só vez. Dois, três, na barquinha do Marquês. Dois, três, na barquinha do Marquês. Ao romper d'alva, casada vem. Ao romper d'alva, casada vem. Na barquinha que vai bem, din, din, na barquinha que vai bem. Se a tem guardada, deixa fugir. Se a tem guardada, deixa fugir. Tão, din, na barquinha do vizir. Tão, din, na barquinha do vizir. Lá vai roubada, lá vai na mão. Lá vai roubada, lá vai na mão. Dindão, na barquinha do ladrão. Dindão, na barquinha do ladrão.